Sucesso! A novinha da quebrada vai sair até de manhã. Bararapa, bararapa. Vem a loura, a morena e a ruivinha só quer tia. Bararapa, bararapa. A novinha da quebrada vai sair até de manhã. Bararapa, bararapa. Vem a loura, a morena e a ruivinha só quer tia. Se me ama, dança, dança. Se me ama, mama, mama minha. Se me ama, dança, dança, dança. Se me ama, mama, mama, mama. Agora senta no meu macete, quebra no meu macete, quica no meu macete. Eu disse senta no meu macete, quebra no meu macete, quica no meu macete. E vá! Solinho do negão, alô alemão. Vai sarrar de manhã, bararapa, bararapa. Vem a loura, a morena e a ruivinha só quer tia. Se me ama, dança, dança, dança. Se me ama, mama, mama brusqueta. Se me ama, dança, dança, dança. Se me ama, dança, dança. Agora senta no meu macete, quebra no meu macete, fica no meu macete. Eu disse, senta no meu macete, quebra no meu macete, fica no meu macete. Bararapa, a novinha da quebrada vai sarrar até de manhã. Bararapa, bararapa, vem a loura, a morena e a ruivinha só quer tia. Bararapa, bararapa, a novinha da quebrada vai sarrar até de manhã. Bararapa, bararapa. Vem a loura, a morena e a ruivinha só quer tchan. Leve esse show pra sua cidade, negão. E o WhatsApp do sucesso é 73999753110 ou 11948223627. Alex Produções. Misturei show novamente.